formado por suas mãos, recebi um sopro de fogo do seu coração, gerado desde a eternidade nos sonhos de Deus. Formado por suas mãos, recebi um sopro de fogo do seu coração. Eu sou filho do fogo. Eu sou filho do fogo. Do fogo nasci e fui forjado. Pelo fogo das suas mãos me movo, com o fogo do seu coração eu corro. Sobre as obras de Satanás.